96 prossegue então com cautela, portão 09. Firma aeronave chamando solo. Quantas pessoas seriam? Qual estão as coordenadas junto ao infraero, ok? Papa Romeu Tango India Brava, o quarto para a cópia, só um instante, por gentileza. Solo, gol 1165, gate 5, puxa acionamento. Gol no 1605, autorizado, reporta táxi. Passaremos 65. O Romeu Alfa Índia, aguarde em visualização com o fiscal, estamos entrando em contato com o mesmo, ok? No 648, copia? Pronto, copia, 648. Autorizado para Maceió, nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju, onde intercepta o Peruísque 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5160 no transponder. Alta 370, Maceió, via rota do plano, decola da pista 10. Curva esquerda, perfil da Pucca, transição Caju. Aparelho 58 após o ato. Controle 198, transporte 5160, posição 10. Bom, nome 648, correto, posição 10, chama pronto, despegue acionamento. Pronto, proposto despegue acionamento, 648. Bom, nome 648, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Reporta pronto. Bom, meu Alfa Índia na escuta. Bono 621, copia? Escuta, 621. Autorizado para Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, onde intercepta o Perzulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5147 no transponto. 360 autorizado com Congonhas, depósito da 90 da El, Leda, Motiva, 198, controle 5147, confirmando a aerovia, preso 10. Gol no 621, correto, portão 62, chama pronto, desbeque, assinamento. Chama aí. Pra Romeu, Romeu Alfa Índia, ainda na escuta do solo. Tango Índia Bravo, ao solo, prossiga. Oi, Salvador, é o Papa Tango Eco Golf Whisky. Papa Tango Eco Golf Whisky, continua a aproximação, reporte com o visual com campo em baixo travado. Informe que a última aeronave avistou a 606, informe que está molhada, desbalance do campo. Ok, gente, reportará avistando Eco Golf Whisky. O Tango Índia Bravo, só um instante, por gentileza, inicialmente o teto a 500 pés, ok? Só um instante, vamos confirmar qual a última aeronave pousando agora, ok? Solo seria a cota do HNM 140, Felipe? Chalé 6140, afirmativo, só um instante, por gentileza, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Só confirmando o nível solicitado, 250? É, eu tenho na nossa navegação, 250, mas sou preso que vem aí. Afirmo também para aprovar 25, só um instante, por gentileza. Alô, Salvador, Bono 648, solicito táxi. Meia Muno a bordo, 2 horas, alterno Natal. Bono 648, procede o táxi via parte principal Índia. Ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. 1830 táxi, Índia, ponto espera 1895, voo no 648, obrigado. Táxi para o Muno 165, temos 122 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Bruno 165, táxi em frente, parte principal Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. 18295 via Índia, 165, obrigado, um bom dia. Oceaner 6140, copia? Certo de 500 pés, não é com você. O trem checado também, né? Tá já checado, senhorita, é com você. Eco, Golf Whisky, livre pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 04 nós. Livre pouso, Eco, Golf Whisky. 1-9, decimal 8, aciona 5-1-55 no transponder. 2-0-2-5-0, Maceió, decola 1-0, Golf Whisky, repetiu da Pucaracaju, Peru, 5-8, Horago. Maceió, direto, conforme o fato. 1-9, decimal 8-0, o controle e 5-1-55 no transponder. Oceaner 6-1-4-0. Oceaner 6140, apenas confirmando o perfil da saída Pucajamo, Aracaju, onde intercepta o Perístico 58, segue conforme. Pucajamo, Aracaju, intercepta o Perístico 58, conforme. Obrigado, camarada, para Pushback também 0261, para cá. O Tango Índia Bravo, na escuta? 3198, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada, e a última aeronave avistou a 510. Reporte quando o visual entre em contra enxecado. 3198. Papatango, Eco Golf Whisky, solo 39, libera direito, solo 121, decimal 9. 1219, Eco Golf Whisky. Papatango Eco Golf Whisky, bom dia, prossegue inicialmente táxi Alfa, porém me confirma o pátio destino? Só confirmando para pernoitar? O Eco Golf Whisky, só me confirma a posição do momento, já na taxa alfa? Ingressa taxa alfa, no momento negativo, pátio 3 e pátio 4. Prossegue então alfa, ingressa Juliette, contorna todo o grande pátio e reporta novamente na taxa Lima. Então seria então táxi em frente Alfa e a próxima taxi será taxi Juliette, ok? Inicialmente prossegue em frente aguardando instruções já no visual com a aeronave. O Gol 1965 é a primeira aeronave no ponto de espera? Afirma. O Gol 1965, reporte quando o visual com o Airbus da Tana na final da pistão 1-0. Boa tarefa, Torre, Salvador, Gol 1648, número 2, ponto 0 do 0, top. Gente, Gol 1648, mantém a posição. Papatango Eco Golf Whisky, ingressa próxima à taxiway esquerda, taxiway Juliette, para contornar todo o grande pátio e reportar novamente na taxiway Lima, ao final do grande pátio, ok? O Eco Golf Whisky necessita de algum apoio de viatura para passageiros? Transferir? 22, entraremos em contato com a estrada. Escuta, 3198, pouso pista 1-0, vento 1-3-0, grau 049. Frisou, pouso 1-0, tô 3-1-0. Tá, Vista, pode alinhar após a passagem do mês? Afirma, após a passagem do Brasil, mantém 1-0, gol 1-9-6. Gente, aliás, mantém 1-0 após a passagem do Tango, 1-9-6. Oxané 61-40-02, autorizado, reporta táxi. Oxané 61-40. 3, libere primeiro direito, chama o solo em 121, decimal 9. Direito 21. 3198, somente confirme para a torre, registro a 510. Ok, graças à informação, está 3198. Gate 1-1. Pode prosseguir, então, já avisou com a aeronave? Prossegue então à direita em direção à aeronave aqui da American Airlines 1-1. A taxiway Lima é a em frente à aeronave da American Airlines, ok? Boeing 648, após rolagem do Boeing da companhia, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém no zero. Boeing 648, após o Boeing. O Golf Whisky apenas confirmando a taxiway Lima é a em frente ao hangar à sua esquerda, ok? Chama o controle em 199 decimal 8. 98, Eco Golf Whisky prossegue agora próxima à direita, tá com você, Mike, na minha escuta ainda aguardando, ok? Pode prosseguir via Mike, aguardando instruções. Luna 648, autorizada a decolar de Pistão no zero, vento 140 graus, 079. Esse é na decolagem no zero, vou 648. Essa é a Mike. Prossegue agora próximo à esquerda, Taxiway Quebec. E cruza a pista 1735 para o pátio em frente após o cruzamento, ok? Pátio 5. Atente quando lá no pátio, atente ao fiscal já em contato com o mesmo para o apoio da viatura, ok? Passador 621, 20 meia dúzia para estudar questionamento. 1921, em coordenação, equipe de solo, reporta ataque. Chamarei para táxi, 621. 140, táxi, 121. Só pode repetir as informações de táxi, a transmissão está muito baixa. 95, POB, 2:30, Aracaju. Gente, táxi via Índia no ponto de espera torre 1-9-9, 5 altímetro 1018, bom voo. Táxi 18, 3198, após o início do táxi do R2 da Avianca, à sua esquerda, táxi via Juliette até o gate 04. Final Tiago com o Golf Whisky, confirma aguardando balizadores. Tem Tiago com o Golf Whisky, grato pela informação. GM 140, tenho que acompanhar e decolar de Pistão no zero, vento 1-40 graus, meia dúzia de nós. GM 140, GM 1-69 a bordo, confirma? Afirmo. Sim, táxi vem aí em pátio 1 no Índia, ponto de espera chama torre 1-9-9, 5, altímetro 1018. Bom voo. Pátio Índia no ponto de espera 1895, obrigado, um bom dia. Decolador 5-2, chame controle 1-9-8. 9-8, bora. Oi, Salvador, com o nome 21, bom dia, ponte espera 1-0. Gol no 621, autorizada a linhagem decolagem 1-0, ventuna 40 graus, 049. A linha decolta 1-0, gol no 621. No 621, decolador 54, chame controle em 119.8. 19.8, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, voo 0094, final estabilizado, ainda não avistando, baixa travado, 1-0. O voo 0094 continua a aproximação, reporte então quando visual com o campo, o QNH-10-18 informa o chuva leve sobre o campo e pista molhada. E para informação, a última aeronave que pousou avistou a 510. Gente, informar avistando 0094. Avistou o voo 1-0-94. Voo 1-0-94, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 grau, 0-5 nato. Livre pouso 0-94. Uno 094, solo 01, de metro primeira direita, chame solo em 121, no último nome. Direita, 121, não. Voo 1-0-94, taxi via Alfa, reporta antes da direita. Alfa, da Alfa. Avião na informação Romeu, confere um minuto, cópia, prepara a saída da Euleda Motiva. Confirma o nível 340. 191 na solicitação nível 340, confirma? Sim, te copia? Autorizado Galeão, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Motiva. Mike Oscar, Tango Vitoral. A primeira aerovia é o peso 1-0, pode prosseguir de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5401 e o controle em 1-9-8. 3198, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. 1094, prossegue táxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette até 06, 1094. Gol 1561, continua a aproximação, reporte com o visual com campo, embate travado, NH10018, informo pista molhada, chuva leve sobre o campo e a última aeronave que pousou avistou a 500 pés. Pois está com o trem embate travado, passando marcador 1018, 1561. Confirmando o ajuste para o 561. Fogão no 561, no ajuste 1018. Boa noite, obrigado. Visual com campo? Avistado, 561. Gol 561, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 059. Livre pouso, 561. Paulo Salvador, bom dia, gol 1561, ali pra vocês. 1561, taxizinha Alfa, é boa noite da Juliette. Alfa, é boa noite da Juliette. No 561, reautorizado via Alfa Juliette até o gate 10. Alfa Juliette até 10, gol 5. Paulo Gol, no 561, vai aguardar o Paulo Ami ou vai prosseguir para o mês próximo? Não é necessário, já, mas já foram finalizadas as obras, o senhor pode prosseguir por conta própria, então 1-0. Ok, muito obrigado. Salvador, bom dia, Gol, no 864, final estabilizado. 864, cheque trem, reporte visual. O vento 150 graus, 5 metros. Ok, é. Bacana visual, baixa travada agora, Gol, no 864. Salvador, Gol 1094, tá? Gente, tá? Prontão, meu. Portão meia dúzia para a autorização. Gol 1094, informação Romeu, em curso, copia? Copia. Gente, 1094, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Frutin. A primeira aerovia fez o 1-9. Responder 5174, controle 1119.8. Autorizado 370, o nível da corda 1-0, curva esquerda, Monfroti, apêndulo 1119.8, confirme o transporte, pode estudar. Responder 5174. 5174, transporte. Confirma a saída copiada em um nível, por gentileza. Nível 370, Momo Frutti. Momo Cogba após Cogba Frutti. Momo Cogba, Cogba Frutti. Gente, no 094, cotejamento correto, reporta pronto para pushback acionamento. Portará pronto. Paulo, gol no 865-64 no Bruno, você escuta? No 864, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Táxi via Alfa, repórter antes da Juliette, no 864. Oito meia quatro, segue via Juliette até o gate 05. Juliette para 05, 864. Comenta 61, chame na frequência 119.8. Salvador, San... San 3191, em coordenação com a equipe de solo, reporta ataque. Autorizado. P5595, confirme. 05, prossiga. A gente confirma o horário do seu plano? Gente, aguarda um minuto, cópia. Pega 05, copia. Pega 05, autorizado Maceió, nível 090, decola da 110 com primeira curva à esquerda, na saída ponte. Após prossegue de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder 5153 e o controle em 119.8. Estacionamento por conta em risco e acorda para o táxi. Prossiga. Estabilizado. Reporte externo baixou travado. Red Bravo Delta, reporte visual com a pista. Tomar visual. Gente, 3191, prossegue o táxi via Pátio 1 no Índia, quando tu te espera, chama a torre 1 no 8, 95, altímetro 1017.